saiu em casa. Quando ela apareceu, uh-huh, coçando a minha barba de frente ao espelho, foi quando eu percebi, a Filomena tava ali, toda de amarelo, vindo a me incomodar. Passa porra em meu rosto, a turma inteira vai gozar, yeah, yeah. Novamente ela saiu, foi quando eu afodi, a Filomena eu espremi. Poder gostar de ver.